estabilizando em LS, bom 230. Bruno 230, 3000, marcador de torno, completo sinal e procedimento, uma hora torno, frequência 118, decimal 95. 295, bom dia. Isso aí, Salvador, bom 230, estabilizado em LS, 1.6016. Bom, 1230, curso autorizado, pistão 10, vento 150 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, bom 230. 1230, 4 decolada, 27, chame controle de Salvador, 120, decimal 8. 308, boa, da 304. Controle, boa, da 304, perfil da Arbosco 1. Ah, altímetro 10, 17. Cada uma decolagem, submante o nível 360 via saída Argo 1. 360 via Argo 1, tá? 3304. O 3304, oi, ela. Autorizado ingresso, pista 17, reporte pronto. Eu vou chamar a pronto. Um 230, solo 130, libera direito, chame solo, 121 decimal 9. 219 é livrar, 1230. Aliado e próprio no 7, Romeu, manda gol. Romeu, confutorizado a decolagem, pista no 7, vento 150 graus, 11 a nós. Mantenha decolagem no 7, Romeu, manda gol. Romeu, Romeu Golf, decolado Astrid Uno, mantenha o nome mais até fora da barra de liberação do controle. Chame controle Salvador no farol de Itapuã, 120 decimal 8. Itapuã 208, obrigado. Senhor Lee, bom dia, Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, contato radar. Decolagem. Subi, mantenha mil pés em regra de voo visual. Confirme o primeiro local de sobrevoo. Golfo. Senhor Romero, a intenção é do Romeu Golfo voar direto ao Porto de São Paulo, se possível acender para 145. Gente, direto Morro de São Paulo, sube e mantém o nível 145 a regra de voo visual na escuta do controle do Salvador. Vai, senhor, então direto Morro de São Paulo, sobe 145 na sua escuta, Romeu Golfo. Autorizando alinhar e decolar pista na 0, vento 1, 60 graus, zona 0 norte. Tem 3304, chama agora o centro Recife na frequência 1260, tem 128, décima 8. 160, 28, boa, tem 3663, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 3608, boa. Controle Salvador, boa, 3663, Sambo 1. 3663, contato radar da colagem, submantendo 340, via saída Sambo 1. Alivia 340, 3663. Valendo, 3663. Sou 3663, Bolívia. Entra pra cá. 39 inicialmente mantém espera, o ponto de espera. Mantenha 6391, autorizando a reautorizando a linha aérea e manter pistão na zero. Aérea mantendo na zero, 6391. O senhor ali em Salvador é o Romeu, Romeu Gol? Alô, Romeu Golfo, 48. Para o regresso, poderia para a rota 4 da PSM? Foi curva direita na proa da Paripe, o Romeu Romeu Golfo. Voando Paripe para interceptar o corredor Interlagos. Romeu Golfo, proa de Paripe, está no ponto pronto de tiro. O Romeu Romeu Golfo, desse, mantenha 3500 pés, centímetro no 097 em regra de voo visual. 3.563 regras de voo visual da Sete Parada, na Flor de Paris. Então 3.663, passa nível 170, chama agora Centro Recife na frequência 128.35, ao término 25.1. 3.663. Na sua escuta. Chama agora o Centro Recife na frequência 128.35, ao término 25.1. 12825 ou 2835? 128.35. Ah, ok. 12835, 251. Obrigado. Tá. Boa. Decolando 45, chame controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado, 6391. Controle Salvador, uma boa, chame 6391, outra série. 3-1-1, contato radar decolagem, sobre o manto nível 360, via saída, Salvador. Salvador 360, possibilidade valida. Beleza, após 2 no pé. Salvador, Botinho, Chanel 6290 para o 170. Azul 27, confirme para o controle. 6250 da U, Chanel. Afirmo, Chanel 6250, sem identificação, via chegada ao Bomédio 1, desse, mantém 050. Ajuste o altímetro no 097. 17, a idêntica, desce para o 00, via Bomédio 1. Roger, Oceaner, linha 3 logo, possibilidade, coordenada de ponte lá. A 311, mantém a flor de lei de aguas. Tráfego Salvador, bom dia, Gol 2171, informação Lima, autorização para São Paulo. Olá, Mike. Ajuda 780, aciona a indicação, via chegada Bomed 1, no décimo mantém 060, ajuste o altímetro no 097. Via Bomed 1, décimo 2780. Salve. Golf 3510 na Praia de Paris. Afirmo, o meu Golf agora autorizado no 1510. 1510 para o meu Golf. Então, 250, DIN se mantém a 2000 pés, ajuste o altímetro no zero, no assalto, informe estabilizado, ele é FX8, pista no zero. 250, 2000 pés, confirmando ajuste. No zero, no assalto. FIM 17, chamará estabilizado final da 10, chanel 6250. Chanel 6311, passa nível 170, agora achando o centro Recife, na frequência 128, decimal 35, alterno 125, decimal 1. 1500, Romeu Golf. Romeu Golf, ciente, autorizado corredor Interlagos, informe da FEAG visual com o aeródromo. Romeu Golf. Pode resumir Duna com 2780, controle? Confirme? 2780, poderia resumir para Duna? Ali 2780, foi ITAP. ITAP 2780. Eu vou visual para o campo, senhor. Olá, meu Golfo, para o ingresso no circuito de tráfego, chama agora a Torre Salvador na frequência 118, decimal 95. 1895, meu Golfo. Salvador, bom dia, o Romeu Golfo. Romeu, meu Golfo, bom dia, da presente, em curto final no centro, reporte vertical em remar, mantendo a velocidade, informo o Airbus da Avianca, agora 10 mil sinal na zero. Romeu, Golfo, agilizando, vai chamar na remar. Abaixo para decolagem, tráfego agora passando a vertical em remar. Vai guardar até o Romeu. Chanel 250, completo final do procedimento LSX Ray. Chama agora a torre na frequência 18.95. 6.895, completando LSX Ray. Ou Chanel 6250. Romeu Golfo, da presente, inicie espalhadas com curvas à esquerda. Passa apenas 1360 longo com curva à esquerda, reporte interceptando a final da nossa sede. Romeu Golfo, 360 longo pela esquerda, vai chamar a reinterceptando. Salvador, bom dia. O sinal é 6250, final da 10, embaixo travado. 6290, informa o tráfego. Alfa de saída 90, setor norte, à sua esquerda. Não interfere com a aproximação, mas no 1000 pés. Pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 10. Circulação 10, Xaner 6250. Xaner 6250, se considera a desmotorização, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguarda 6250. Estou relatando, tá bom? Ah, meu golpe, prossiga. Cargo joga com aeronave, só precisa ter cola com pro ali. Aguarde. Zero, pouso autorizado na 0, ventura 50 graus, 099. Ele pousou no 0, o cenário 6250. Via 3286, ciente da informação, Mike. Via 3286, ação de identificação via chegada Bombé de 1 desse Mantel 050, altímetro no 097. Dia 17, dia chegada até 0,50. Interceptando sinal no 7, visual contra o Romeu Rodrigo. Golpe de terceira de turbulência, vento 140 graus, 099. Autorizado pouso, pista 17. Romeu Rodrigo, clique pouso no 7. Salvador, 1094, ação de identificação via chegada bom médio 1 no décimo até 060. Ajuste o altímetro 0017. 60, deve seguir agora 1094. Vai chamar fora do solo, tá visual agora na final do 7, hotel Romeu Golf. Canar 6250, salão 02, libera a direita, chame solo 121-9. Liberando a direita 219, canar 6250. Lá fora do solo, visual para o campo e com a aeronave na final da 17, não vai interferir. Sr. Romeu Golf, mantenha a separação em contato visual com o tráfego na final da 10, aguardando o cruzamento do campo, aguardando a autorização para cruzar o campo. Confirma a mensagem, senhorita. Mantenha a separação em contato visual com o tráfego, prossegue na final da 17, aguardando a autorização para cruzar o campo. Ok, está mantendo separação e aguarda para cruzamento da 10 até o Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, da presente para o olho do farol de Itapuã, aguardando transferência de comunicações. Autorizado para o olho do farol de Itapuã, aguarda a transferência, Golf. Romeu Golf, solo 03, libere direito, livre porte a parquear. Eu vou tirar. Thank you. 28, via possibilidade de voar direto Duna? Sim, para o controle. 3286, alguma possibilidade de voar direto à posição Duna? Eu 3286, vou Itape. Após Itape, vou Duna, completando a chegada bom médio 1. Itape, Itape, Duna, desce para 5000 até Itape, Itape via, tá? 3286. Afirmo. Azul 2780, 3000 marcador externo, completo de sinal do procedimento LS que foi pista 10, chame agora a torre, 118 decimal 95. Completo 295, a torre 2780 até já. Sobe, mantém. Presidente, tá Romeu 9, transfere controle Salvador 120, decimal 8. Transfere controle, Golf. Salvador, bom dia, Azul 2780, sinal LS X-Ray. Azul 2780, para informação, tráfego de helicóptero Romeu 44, mantendo a linha do litoral sul, não interfere na aproximação. Pouso autorizado, pistona 0, vento 160 graus, 099. Com livre pouso, o Azul 2780, é 16 nós ou 6 nós? Vento 160 graus, 099. 09, obrigado. Então, a 500 pés, prossiga via linha do litoral, informe quando no través do Guatemi para posteriormente prosseguir para o setor de sobrevoo. Ok, vamos manter as regras do voo visual 500 pés. Se autorizado, após o Pituaçu, já vai aproximando a paralela para chamar o trânsito. Afirmo. Autorizado, após o través do Pituaçu, nós temos um tráfego a 3 milhas da... da final, corrigiu, 4 milhas da final da pista 10. Eu mantenho a linha do litoral após o través de Pituaçu, autorizado direto setor de Iguatemi. Ok, vai manter a linha litoral após o Pituaçu, vai para Iguatemi até uma agora. Uno 094, reduza para 2209, o tráfego precede, está agora a 14 milhas, na sua frente, grau de speed de 2709. Cargo 8487, acione identificação, desça para o nível 060, voe a mão para interceptar a chegada a mão, completar a via. Ajuste a altimetria em Salvador no 0197. Desce para o 060, 1017, descendo via. Por gentileza, a possibilidade de voar por Serra Vitor 368 para interceptar o ILS Whisky? Após a posição toque, será instruída o serviço 368 para assinar o procedimento ILS Whisky, pistona 0. Gente, graças, estão voando a mão. O ar está cargo 847. Então, 3286, disse mantém a 2000 pau e ajuste o altímetro no 0197. Com a estabilidade ILS X-Ray, pistona 0. Voo 2065, Alinha, mantém, pistona 0. Alinha, mantém no 0, voo 2065. Voa, Sam, 3286, chamou 3286? Afirmo, Sam, 3286, desce, mantém a 2GPS, informe estabilizado, ILS, X-ray, pistona 0. 2386, liberando a restrição. Voo no 094, via chegada, voo médio 1, desce, mantém o 0, corrige, 3000 pés. Ajuste altímetro no 097, voa no 094. 3.017 vai servir, agora no 094, 3.017 já está. No 04 autorizado, até o POT 4, reporte pista livre. Voo 2065, autorizado, decolagem, zona 0, vento 1, 60 graus, 099. Diga decolagem da 10, gol 206. Controle livre, parte paciente. 1205, decolado 10, chame controle Salvador, 1208, bom ponto. 208, obrigado, bom dia. Voo 2065. Salvador, voo 2065, decolou nas suas escutas na Sanvo 1. Voo na 09, voo 2065, contado radar na decolagem, submanto nível 360 via saída Sanvo 1. 360 via saída, gol 2065. Gol 8487, desse manto 050. 4050, 847. Salvador, voo 2171, quanto espera para 10, pronto. Voo 2171, autorizado a linha aérea decolar, pistão na 0, vento 150 graus, 109. Autorizado a linha aérea decolar, da 10, voo 2171. Controle Gol 2065, alguma chance da gente ir após Sanvo a proa Montiva? Gol 2065, voe Leda, o Gol 2065 e submanteu 360, aguardando a posição Montiva. Ok, tá cumprindo a subida então, aguardando. Estabilizou a 3286. Então 3286 passou a posição Duna, completo LS X-Wave, pista na 0, chama agora a torre na frequência, 118, decimal 95. Abre a frequência, 18. Torre boa, torre 3286. 3286, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Escuta. X-Wave, pista na 0, informe estabilizado. 2017, informe estabilizado, vamos 094. 286, após autorizado, pista na 0, vento 160 graus, 1-1 nós. Mesmo, Zona 3286. Com 2171, decolada, Zona 5, chame em controle, Salvador. 120, decimal 8. 08, por 2171. Salvador, bom dia, Gol 2171 no cruzamento 500. Gol 2171 no contato radar da colagem, submonta nível 360 via saída Sambo 1. 360 via Sambo 1, Gol 2171. Salvador, muito bom dia. É o Papa Romeu Vitor Hotel Delta? Confirme para o controle. Papa Romeu Vitor Hotel Delta, senhor. Decolou de Serra em Jacuíndia. O destino é Serra Uíssa de Atalima. É um Romeu 44, interceptou a BR-324. Vai comprando a rota do abacaxi. 3886, solo, zona 7, libera direita. Chame solo, 121, decimal 9. 219, bom dia. Eu, Victor Hotel Delta. Mantenha-se em regras de voo visual a 500 pés. Confirma o transponder acionado 0195. Afirmativo, senhor. Mantenha em regras de voo visual a 500 pés. O Victor Hotel Delta. Gente, ajuste a altimetria em Salvador na 097. O destino será. Serra Luiz, Delta Lima. Se autorizado, vai comprando um parque de Pituaçu. Gente, Victor Hotel Delta. Mantenha. O cruzamento será entre a cabeceira 10 e a roda externa? Afirmativo, senhor. Está agora na vertical da 324. Sim, o Victor Hotel Delta. Nós temos um tráfego na final da pista 03, milhas da cabeceira, passando 1.200 pés. Atenta ao tráfego, está autorizado o cruzamento. Informe quando há um minuto para o cruzamento. Gente, vamos lá, 1 minuto do cruzamento, visual com onda fixa, o Victor Hotel Delta. Zona 094. Escuta, estabilizado. Chega agora, turno, 118, decimal 95. Até mais, obrigado. Passa cargo 8487, vai atingir 5 mil. Isso, mantenha 2 mil pés, passa cargo 8487, ajuste o altímetro na 097, autorizado a elétrica, freio em forma estabilizada. Descendo para 2 mil, podemos cumprir com isso? Afirmo, corrijo. É o ILS, o ISC autorizado para o APSA cargo 8487, voo servido 368, informe estabilizado, passando servido 366. Voo 368, vamos lá, passando 366, estabilizado, 2487. Afirmar, agora descendo a 2500 pés. 2500, 2487. Voo 2065, chama agora o centro Recife na frequência, 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Voo 2065. Estamos autorizando o cruzamento da pista 0735. Autorizado para o cruzamento da 10, Victor Hotel Delta. Autorizado, Victor Hotel Delta, informe quando visual para pouso. Gente, vamos lá no visual de pouso, Victor Hotel Delta. Hotel Romeu Golf. Papá, Romeu, Hotel Romeu Golf. Está na escuta, Hotel Romeu Golf. Está no setor de Guatemi? Próximo, está na rota do Abacaxi, o Hotel Romeu Golf, 500 pés. Confirma o transponder, por gentileza. 0154. 0154. Zero no decimal 9. Zero 9, 0, 0, 9, 4. No cruzamento Lima, Mike, Quebec. Pois não, Quebec, Lima. Quebec, Mike, Lima. Na Lima, Chimisol 1, 2, 1, decimal 9. Aqui é o Golfo Kilo, autorizando o cruzamento, Quebec, Mike, Lima, na Lima, Chimisol 1, 2, 1, decimal 9. ALS da 1 no 0. A247 chama a torre, 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 95, bom dia. Bom dia, estava autorizado, piscina 0, vento 160 graus, 10 nós. Livre posição 10, 847, confirma a pista, aceita? Gol 2171, chama agora o centro Recife, frequência 128, decimal 35, secundária 125, decimal 1, bom voo. 2335, 271, 217. 12835, secundária 1251. 2235, 25, abre. Hotel Romeo Golf, na escuta? Escuta, Hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf, atente a tráfego do Vitor Hotel Delta, está perto de Pituaçu, mantendo 500 pés sobre o solo. Ficará atento ao mesmo, Hotel Romeo Golf. Está visual com ele, tá? Gente, o Papá Romeo Vitor Hotel Delta informa o tráfego do Papá Romeo Hotel Golf, está próximo ali à região do Iguatemi, mantendo 500 pés da GL, à sua direita, ligeiramente. Ciente, ainda no visual com o tráfego sentido contrário, o Vitor Hotel Delta. Qual o local de pouso, Vitor Hotel Delta? Gente, o Vitor Hotel Delta de frequência para coordenação de tráfego, atento ao tráfego informado e bom pouso. Dando jogo ao tráfego, sem interferência, o Vitor Hotel Delta agradece. Chama da nova. Cargo 8487, solos 25, libere a direita na Taxway Golf. Chame solo em 1219 para estação de táxi. A direita na Golf, 1219 para estação de táxi. Office Cargo 6487. Romeu Azul 2770, bom dia, pronto para o Botafogo. Bom dia, autorizado a alinhar e manter cabeceira na zona.